Boa tarde, caros colegas, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema a apresentação dos resultados do estágio que foi feito pelos estudantes a partir do programa Estágios Comunitários da PPDW, que é financiado pela ABP. A apresentação será feita pelo Martins Bota, mas dizer que o estágio foi feito por dois estudantes, além do Martins, a Elizabeth Ambriz, mas por razões profissionais ela não terminou o seu estágio. Mas o Martins irá falar um pouco à volta dos dois. Então, agradecer primeiro ao Martins por partilhar connosco aquilo que são os resultados do estágio. E vamos fazer uma apresentação em PowerPoint para depois então entrarmos no espaço de debate. Ok, obrigada. Desde já, boa tarde a todos, obrigado por esta oportunidade. Quero agradecer a presença de todos os presentes. Martins Bota é o meu nome, sou estudante de Sociologia, do 4º ano, pela Universidade Augusto Neto, Faculdade de Ciências Sociais. Faço parte do programa de estágio porque sempre tive um certo interesse em conhecer melhor as comunidades e um pouquinho a realidade social de Angola. E quando houve essa oportunidade de participar de um estágio comunitário, não hesitei, candidatei-me. Fui submetido a vários processos de seleção, dentre eles a prova escrita, que versava sobre cultura geral e língua portuguesa. E os aprovados foram submetidos a uma entrevista e só assim é que tivemos acesso ao estágio. Quero já desde já agradecer à direção da DW, na pessoa do Sr. Alan, por ter criado essa oportunidade, esse espaço que permite aos estudantes ter contato com a realidade, seja ela no que tange ao mercado de trabalho, como com relação a certa realidade social, que muitas vezes essa academia não nos dá esse espaço. Aprendemos paradigmas, aprendemos uma série de teorias, mas depois precisa de uma parte prática para complementar. Acho que está, podemos. Começo por agradecer a Deus, a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas da academia, que alguns se encontram aqui, aos colegas com quem partilhei esses 3 meses, por termos interagido, termos procurado feito o melhor possível e sempre em prol da DW, neste caso sempre tendo em conta os objetivos da unidade de pesquisa. Foram 3 meses que eu passei aqui, que valeram a pena. Foram 3 meses que, de certeza, vão marcar a minha vida, de uma ou de outra forma. O meu relatório está dividido em 3 partes diferentes, onde na primeira falo um pouco do meu percurso no Centro de Documentação da DW, que é abreviadamente chamado por CEDOC, e depois faço uma abordagem do que fizemos na área de pesquisa, e no final há uma posição um pouquinho mais pessoal, onde acabo de fazer uma análise dos constrangimentos, das sugestões, daqueles aspectos que podem ser melhorados no programa de estágio. Aqui é um pouquinho do nosso percurso. Quero dizer que o estágio estava marcado, só começo por dia 17 de fevereiro, apresentámos-nos neste dia cá na unidade de pesquisa, mas infelizmente o senhor André Melo, o coordenador da unidade de pesquisa, ficou adoentado neste dia. Então tivemos que voltar para casa no mesmo dia. Viemos com o Sr. Zé Maria, o coordenador dos estágios, e recebemos a orientação de que a qualquer momento entraria em contato connosco, de modo que marcasse uma nova data para a nossa apresentação. Foi assim que no dia 6 de março fui aqui recebido pelo Sr. Tiago Catito como na condição de coordenador em exercício, creio que é assim, da unidade de pesquisa. Tivemos uma breve conversa sobre as minhas expectativas quanto ao estágio, informou-me do horário de trabalho, a hora de interrupção para o almoço, a hora de entrada e saída, fez uma breve apresentação da DW enquanto instituição e da unidade de pesquisa enquanto unidade orgânica da DW. E fizemos uma breve caminhada pelas diferentes partes que compõem a unidade de pesquisa, quando cada colega apresentou-se e disse um pouquinho do que fala, do que ele faz aqui na DW. Sim? Passando para a primeira parte, que é o CEDOC, o Centro de Documentação da DW é uma estrutura que foi criada há 10 anos com o objetivo de produzir, divulgar e gerir a informação que aqui contém. Como podemos ver, estamos rodeados de material didático que é preciso que alguém esteja na gestão disso. Bem como a produção de informação é baseada no extrato de imprensa e nos dossiês temáticos, que consistem no scanner dos diferentes jornais publicados no nosso mercado e com base na seleção feita das notícias, de acordo às diferentes rubricas que existem, selecionadas pelo Sr. Alan, então são escaneadas, a informação volta ao estado normal no formato Word, e só assim é que são produzidos os extratos de imprensa, que é a compilação da informação toda publicada ao longo do mês, e os dossiês temáticos, que é a compilação por temas da informação publicada ao longo do ano. Um outro elemento importante que existe no CEDOC é o nosso espaço de debate. Estamos aqui hoje, que os debates que aqui ocorrem com diferentes temáticas, diferentes palestrantes, são também divulgados pelo Facebook, bem como pelo website. O áudio encontramos no website. E pelo que eu saiba, ultimamente também os vídeos são publicados pelo YouTube. Penso que é esta informação que eu tenho. Durante o meu tempo de estágio, participei em 9 debates e que tivemos uma influência direta nesses mesmos debates, ajudando a manter sempre a sala arrumada e depois fazer o contrário, desarrumando e mantendo conforme tem ficado no formato inicial. Participei dando sugestões, participando do debate, do verdadeiro debate, criando inquietações e expondo sugestões. Tivemos várias reuniões, dentre elas a primeira foi no dia 11 de março, com a senhora Helga, onde foi a primeira reunião em que a dona Helga apresentou-se, disse o que faz, apresentou-nos um pouquinho mais de forma detalhada o trabalho do CEDOC, e a partir daí fomos orientados a ficar no scanner dos jornais até traçarmos um plano definitivo para a nossa estadia no CEDOC. Tornamos a nos reunir no mesmo dia, no mesmo mês, mas no dia 15, já com a presença do colega capitão, onde traçamos um plano, até porque a dona Helga, na altura, estava na semana seguinte, iria de férias, então havia necessidade de estabelecermos um plano que fosse cumprido de forma rigorosa. Nessa mesma reunião, foi-nos incumbida a missão de escolhermos um dossiê temático que fosse objeto de análise por parte dos dois estagiários, no caso a colega Elizabeth Ambriz e o Martins Bota. Nesta reunião, a dona Helga disse-nos que iria de férias, e depois, no dia 24, creio eu, tornamos a reunir com a dona Helga para saber como é que o trabalho correu durante este período, e que felizmente o saldo ou a avaliação foi positiva. Já no dia 21 de abril, houve uma reunião com toda a equipa, onde o objetivo era a apresentação de uma proposta para a melhoria dos serviços oferecidos pelo CEDOC, onde discutimos vários aspectos, a divulgação do próprio debate da sexta-feira, onde apareceram várias sugestões, dentre elas a divulgação por via dos meios de comunicação social, especificamente a rádio, da gravação dos nossos debates, que encontrássemos um espaço melhor também para uma melhor acomodação dos nossos convidados para o debate. Existiram várias ideias, né, nesta reunião, que fazem parte de um documento E um dos aspectos bastante importantes que foi ressaltado é a realização de uma pesquisa interna para saber o nível de satisfação e de consumo dos serviços do SEDOC pelos funcionários da DW. Como propostas para temas que eu gostaria de ver debatidos aqui no SEDOC, o primeiro tema prende-se com o dever de informar com verdade em Angola, mito ou realidade. Gostaria de ver aqui o senhor Reginaldo Silva, que acho que é uma das vozes autorizadas no nosso jornalismo, que poderá dar o seu subsídio quanto a esta temática. O outro é Rádio Eclésia 50 anos depois, desafios e constrangimentos, com o padre Quintino Candange, que é o atual diretor da Rádio Eclésia, que a Rádio Eclésia penso que foi uma das rádios com maior audiência, 3, 4 anos, mas de um momento para o outro houve um conjunto de alterações que precisamos refletir um pouquinho sobre isso. O outro é que religião para Angola, com a doutora Fátima Viegas, que é uma socióloga, acho que tem feito estudos nessa linha, porque qualquer um de nós tem uma ideia sobre religião em Angola, qualquer um de nós questiona, muitas vezes com um certo radicalismo, porque muitas vezes também falamos muito em função das nossas paixões ou das nossas concepções enquanto pessoas sobre esse assunto. Então era importante sabermos. A outra é sobre a reforma educativa em Angola, avanços e recursos na qualidade de ensino. Penso que é importante trazermos algumas vozes autorizadas e oferir com um certo grau de cientificidade o que é que avançou, o que é que mudou realmente na prática, porque é ponto assente que nós vamos ouvindo que a qualidade baixou, mas será que baixou mesmo? Ou nós é que pensamos que baixou? Então, se calhar, teríamos uma opinião diferente. Quanto às atividades de campo, ainda dentro do SEDOC, tivemos uma atividade, fomos visitar a creche Estrela da Manhã, ao Cacuaco, e a creche existe há 8 anos, alberga atualmente 47 crianças, trabalham nessa creche 4 senhoras, as chamadas tias, que cuidam das crianças, e cada criança, cada pai ou cada encarregado paga 4 mil kwanzas para manter a sua filha aí. A creche passa por várias necessidades, entre elas a falta de uma arca congeladora para conservação da alimentação, a falta de ar-condicionado, que é uma coisa meio estranha, as crianças ficam assim, expostas a condições não muito boas, que podem até dar cabo da sua própria saúde, a falta de berços também é uma necessidade gritante. Depois de termos visitado o centro, conversamos com a direção da creche, na pessoa do senhor Madeira e do senhor... Sim, Madureira e Venâncio. Sim. Onde a dona Olga expôs algumas ideias, dentre elas, deu a conhecer a criação de um endereço eletrônico no Facebook, uma página no Facebook da creche, e a criação do endereço eletrônico que servisse de interface para a comunicação com os outros elementos. Também chamou a atenção da criação de uma lista de prioridades para a mobilização de vários parceiros que podiam ajudar a mesma creche. No dia 16 de abril, participamos da Trienal, numa mesa redonda promovida pela Faculdade de Ciências Sociais no âmbito da Trienal de Humanidades da Universidade de Augusto Neto, onde o Sr. Alan fez uma brilhante exposição, assim como o Sr. Willy e também a professora Cristina Rodrigues. Houve a participação, felizmente, de vários colegas também do gabinete de projetos, do outro escritor. Quanto à pesquisa, participei diretamente na pesquisa sobre monitoria participativa da pobreza em Luanda. Na fase em que integrei essa pesquisa, fui incumbido à missão de fazer uma... supervisionar todos os questionários que haviam sido já preenchidos pelos vários pesquisadores no campo, e fiz aquela triagem dos que estavam bem preenchidos, os que não estavam, os que deviam ser corrigidos, e sempre felizmente coadjuvado, orientado pelo o colega Bernardo Alexandre. Depois, passamos à outra fase, que era a recolha das coordenadas geográficas daqueles questionários que já estavam bem preenchidos. E recolhemos nos municípios de Cacoaco, Quilambaquiaxe, Belas e Viana, estamos em fase de recolha. No dia 5, também tivemos uma reunião mais abrangente com toda a equipa, onde abordou-se várias questões, deu-se a conhecer uma série de coisas. Por exemplo, a dona Helga havia comunicado nesta reunião que teria 10 dias de férias. O colega Kiambi também disse que no próximo mês estará de férias. Maçomba havia avisado que no final deste mês, acho que a semana passada, não estaria aqui porque estaria dando uma formação. O senhor Kiambi chamou atenção a uma série de coisas que acabam por influenciar o funcionamento interno. Uma das chamadas de atenção que o Sr. Tiago fez foi o não uso de dispositivos eletrônicos que não façam parte da unidade. Não usar pendrive nos computadores, pendrive externas nos computadores da unidade, para evitar a danificação ou a contaminação dos computadores, como já havia acontecido na semana anterior. Podemos passar. Quanto aos ganhos, constrangimentos e conclusões sobre o nosso estágio? Os ganhos foram muitos. A nível pessoal, acho que acabamos sempre por ganhar quando nos relacionamos com pessoas. E isso é algo que não se mede, mas sente-se que houve vários ganhos como pessoa. Conheci uma série de pessoas mesmo aqui que fazem parte, podem fazer parte da minha, podem elevar o meu capital social, podem criar uma rede de relações que dão-me uma outra possibilidade de ascensão em vários aspectos. Aqui há um aspecto bastante importante, que além do elevar o meu capital social, principalmente no scanner, nós estamos a scanear, mas acabamos por ler sempre as informações, então acabamos por ter também outro background, acabamos por absorver uma série de informações que já tem uma ligeira inclinação por isso, manter-se sempre informado e por várias vias. Então, quando há essa possibilidade, eu penso que procurei explorar o máximo possível essa possibilidade de ter todos os semanários aí disponíveis. Participei dos debates, claro, que eleva, acaba por elevar sempre o meu nível de conhecimento, porque acabamos por ter debates sobre várias temáticas, então isso aumenta a minha experiência de trabalho, claramente. Já posso fazer parte do meu currículo, felizmente já posso ter essa possibilidade de aumentar mais 3 meses de trabalho. Aprendi a fazer o scanner dos jornais, não sabia e nunca tinha contato antes. A recolha das coordenadas geográficas também nunca havia feito antes. Ajudou-me a conhecer melhor a cidade de Luanda. Sinceramente, há bairros que eu fui pela primeira vez e nunca imaginei que existisse. Eu acho que o colega Bernardo nesse aspecto conheci melhor também o mundo da pesquisa. Acho que um dos meus objetivos é ser pesquisador no futuro e acho que foi muito útil esse contato com o campo. Aumentou também a minha sensibilidade com uma certa... Existem dados ou coisas que, assim foram inocentes, nós pensamos que só existem no interior, mas quando vamos às comunidades, por vezes duvidamos se aqui mesmo é Luanda, como é que as pessoas vivem uma... coisas que mexem com a estrutura mental do indivíduo, não se consegue olhar duas vezes para a mesma coisa, com amontoados de lixo, as pessoas a conviverem aquilo, como o Nelson fala, de forma pacífica. No último ponto, acabei por estando aqui e no exercício das minhas diferentes funções a que fui indicado para fazer. Também tive sempre uma certa preocupação em fazer aquelas coisas que realmente depois fica um pouquinho a minha impressão digital. Passei aqui, mas consegui fazer aquilo que vai ficar. Uma delas é a criação de uma nova lista de presença. Eu vi, não é que aquela não era boa, não, mas acho que podíamos melhorar aquela. E outro aspecto era, eu nunca me coibi em dar opiniões. Sempre que eu tivesse determinada opinião, e sempre que fosse preciso, ou fosse pedido, eu sempre procurava a escola. De modo a criar todos aqueles elementos que engrandecem, que fazem bem, ou que trazem algo de novo ao nosso trabalho, acho que estava sempre disponível. Constrangimentos. É, como tudo na vida, existem coisas que acontecem, e umas podem ser melhoradas, umas menos boas, e outras boas. Um dos principais constrangimentos foi a falta de um plano. Quando o estagiário chega, às vezes sente-se assim um pouco desorientado, quando não existe já um plano pré-estabelecido. Eu penso que devia existir um plano já estabelecido, até porque já temos uma certa rotina na questão do estágio. Então, nem que fosse como uma proposta, a pessoa quando chega diz: não, estamos a pensar em fazer isso assim. Qual é a tua opinião? Porque a pessoa quando chega aqui não há nada já de concreto feito, fica-se a se questionar às vezes: será que estou aqui a mais? Será que estou aqui como um tapa-buraco? Há sempre essa inquietação. Senti um certo distanciamento entre o coordenador do estágio e os estagiários, por várias razões. A princípio é que nós recebemos a visita do Sr. Zé Maria no dia 24 de abril, quando a quarta cláusula do nosso contrato, na linha B, diz que os estágios são feitos de 8 a 12 semanas. As 8 semanas são obrigatórias e as 4 são facultativas. E nós começamos com o nosso estágio no dia 17 de fevereiro. Quer dizer que se qualquer um de nós tivesse interesse em ficar só 2 meses, sairia no dia 17 de abril. E ele vindo no dia 24 já não encontraria nenhum estagiário aqui. Como é que ficava? Então, sentimos que só pelo facto de nos terem comunicado por mensagem, eu fui comunicado por uma colega, pela minha colega, que tinha que me apresentar aqui, eu vim me apresentar, mas por uma questão até lógica, era bom que viesse com alguém, viesse alguém que fosse o coordenador dos estágios, mas não, assim não aconteceu. Sinto também que há um distanciamento entre, por parte da coordenação dos estágios, não há a realização de várias dinâmicas, de várias atividades que consiga aprender os estagiários, juntar um pouquinho mais os estagiários. Eu, desde o dia que assinamos o contrato, nunca tive contato com os outros estagiários, a não ser os que são meus amigos que estão no estágio ou que são meus colegas. Penso que se organizássemos algumas atividades durante, nem que fosse de forma mensal, aos sábados, porque se os estágios são para estudantes, hipoteticamente, ou entre aspas, que pretendem fazer os seus trabalhos de fim de curso, que estão no terceiro ou no quarto ano, era interessante até criar um espaço de discussões sobre vários temas, sobre as diferentes perspectivas que cada um quer apresentar como trabalho de fim de curso, porque nós temos perspectivas epistemológicas diferentes, hermenêuticas diferentes, metodológicas diferentes, que acabava por enriquecer, orientar até certo ponto. Não, fulano, não vai muito por aí, acho que se explorasse mais esse caminho seria mais proveitoso. E assim sucessivamente. Um dos principais constrangimentos foi a questão dos atrasos no subsídio de transporte e alimentação. Essa é daquelas coisas que não se consegue perceber. Nós estamos no mês de maio e ainda não tivemos o nosso subsídio de transporte do mês de abril. Não tivemos ainda nosso subsídio mensal do mês de maio. E o pior de tudo é que não há uma única explicação por parte de quem deve cumprir com essa obrigação. Nós vamos lá e dizem-nos sempre, a próxima semana, a próxima semana. E quando trazem, quando dão o dinheiro, muitas vezes dão de forma parcial. Recebe-se o subsídio de transporte, passam duas, três semanas e dão o subsídio mensal. Primeiro é que nunca houve uma explicação. Por que que atrasa? Segundo, não há um mínimo de, por exemplo, um pedido de desculpa, acho que não diminui ninguém dizer que não demos por este e aquele motivo, mas pedimos a nossa mais sincera desculpa. Porque no final de tudo, isso afeta o nosso trabalho. Não é que nós estejamos a ver o estágio numa perspectiva eminentemente mercantilista, porque se fosse por isso então pararíamos quando não há dinheiro. Mas temos que admitir que além de ser um fator motivacional, o dinheiro, as nossas deslocações, principalmente os colegas que estão no Cash Credit, que fazem deslocações bastante, longas deslocações, fica complicado quando não há dinheiro. Mesmo para nós que estamos aqui, ou que estivemos aqui na andar de pesquisa, havia sempre a necessidade de ter dinheiro. Por uma chance de táxi, tudo bem, estando aqui, ou se for ao campo, vou com o carro de DW, mas está bom, e de casa para aqui, e de cá para casa. E alimentação, como é que fica? Então, é uma questão que deve ser revista nas próximas vezes. E o próprio funcionamento da tesouraria quanto ao horário, porque tem coisas que não se conseguiam perceber. O horário que lá está estabelecido é que começam a atender às 9 horas, mas tu vais lá às 9 horas e não a janela não está aberta. E para os colegas que estão no Cash Credit, para quem está 9 horas aqui e pretende chegar a Viana, qual o caminho que vai percorrer? E muitas vezes vamos à janela e ainda nos dizem, não, ainda não tem dinheiro. Penso que um dos mecanismos também seria avisar-nos por mensagens, por exemplo, quando já há dinheiro. Colegas apareçam para que não vamos estar a perder toda a hora viagens, chegar aí não há dinheiro, ou então chegamos atrasados, chegamos muito cedo. Temos que melhorar esse aspecto. Um dos aspectos que às vezes não conseguia perceber e que se verifica até agora é a falta de água aqui na unidade de pesquisa. Isso aconteceu de forma sucessiva. Eu não conseguia perceber, nunca questionei isso a ninguém e tal, mas sempre tive essa inquietação. Como é possível? O que é que se passa? Para não existe uma reposição da água. Quer dizer, por exemplo, estamos aí sem um bebedouro, acho que acabou na terça-feira. E hoje é sexta. Não há explicação alguma. Vamos passar. Como concluir? Uma parte das suas. Ou já foi? Uma das sugestões era, desculpa, a melhoria de alguns aspectos no que tange ao não, aos dossiês temáticos e aos traços de imprensa. Melhorarmos um pouquinho alguns erros ortográficos, porque às vezes nós temos o contacto e procurar ler na íntegra, encontramos assim alguns erros que na digitação podemos melhorar esse aspecto. O outro é a participação dos colegas. Fiz um cálculo assim aproximado. Durante esse tempo, dos 9 debates participaram 90 pessoas, que dá em média 10 pessoas por debate. Mas só aqui na unidade de pesquisa, contando com o Sr. Alan, a Dona Júlia, nós somos 15. Contando com os colegas do outro escritório, claro, vamos passar de 30 pessoas. E não compreendo porque que só 10 pessoas, em média, que aparecem nos debates. Acho que se pudéssemos melhorar, era importante esse espaço de debate. Faz-nos crescer como pessoas, como profissionais, e é importante essa cultura de debate. Podemos passar. Como conclusão, foi bastante proveitoso o estágio e já não sou a mesma pessoa de 3 meses atrás e acho que podia ter sido melhor pelos aspectos que eu já ressaltei, que podemos melhorar, que nós podemos e nós conseguimos, estão ao nosso alcance. E em suma, são esses aspectos. Queria fazer só uma última questão que não faz parte do slide. Queria saber, na pessoa do Sr. Alan, quais eram as possibilidades que a DW, ou a unidade de pesquisa, enquanto unidade orgânica da DW, tem de patrocinar estudos de estudantes, monografia de estudantes que se enquadram com linhas de abordagem que se enquadram na linha de pesquisa da DW. Era essa a questão que eu gostaria de ser, que o senhor Alan depois, se pudesse dar uma explicação. O resto são fotografias e algumas fotografias que eu fiz no campo, outras não pude expô-las porque o cartão de memória perdeu. Ok, obrigada Martins, partilhaste connosco tão diretamente e realisticamente aquilo. Eu posso responder daquela estágio. Mas vamos começar então pela resposta da primeira. Eu só pergunto, como é que eu faço primeiro? Eu acho que a sua sugestão no fim foi muito, muito boa e sempre é nosso desejo, hein, identificar estagiários que têm estudos ou parece que teses que estão a pesquisar e juntar o estagiário com a equipe do DW que está envolvido no assunto. Se estudo está focado sobre água e saneamento ou microfinanças ou qualquer outra questão, habitação, terras, hein? Nós queremos colocar o estagiário no próprio equipe de projeto. E isto sempre foi uma das nossas intenções e eu acho que de vez em quando conseguimos fazer isso, mas será importante articular no início os interesses do estudante para melhor colocar ou adaptar o nosso programa para os interesses mútuos. Hein? Mas eu acho que é uma boa sugestão que devemos recordar. Eu acho que alguém vai precisar sentar com Zé Maria e transmitir todas essas questões, porque assim, eu não sei se tem um compromisso nesta hora, mas tem que estar. Well, de qualquer maneira, se posso aproveitar esta oportunidade de mencionar umas outras coisas, né? Eu acho que foi uma apresentação muito boa e estou muito feliz que o senhor e seus colegas ganhou esta experiência. E as suas recomendações vamos não estudar, vamos adotar, vamos afinar o nosso programa para não podemos comprometer para resolver tudo, mas vamos tentar, hein? Vamos tomar vamos considerar estas recomendações de uma maneira séria. Mas eu tenho uma questão, é para o estagiário, hein? Eu gosto muito do nível do debate, ambiente do debate cada sexta-feira, hein, nas apresentações. Eu quero saber, na sua experiência, se existe o mesmo ambiente de debate na sua universidade ou nos outros fóruns cá em Luanda ou no país. Eu acho que é evidente que todo mundo tem muitas ideias para partilhar estou muito feliz de ouvir realmente as opiniões nas sextas-feiras, mas você tem o mesmo nível de discussão na sua na universidade ou nos outros ambientes do posso país. Responder sentado? Sim. A nível da universidade, eu penso que sim. A Faculdade de Ciências Sociais é uma faculdade nova, criada em 2010. Faço parte do primeiro grupo de finalistas e posso orgulhar-me por termos tido uma série de imunidades, uma série de vantagens que os outros players não tiveram. Espero que os outros que estão a ver tenham. Temos tido sempre mesas redondas, conferências, debates. E não precisa ser quando há uma efeméride. Sempre há. E muitas vezes promovidas por nós mesmos, enquanto estudantes, chamamos aqueles professores que fazem parte da nossa academia ou não, daquelas pessoas que não, muitas vezes não estão ligadas ao ensino, mas nós conhecemos o potencial dessa pessoa, chamamos, damos a conhecer a direção da faculdade e realizamos atividades entre nós. Penso que a nível da universidade tem sido constante. Nos outros fóruns, penso que ainda não. Temos que progredir um pouquinho mais. Estamos ainda um pouquinho aquém, porque muitas vezes as pessoas não querem libertar-se de certas ideologias, não querem ter determinados posicionamentos, não querem assumir certos posicionamentos publicamente. Então, na academia, um pouquinho encoberto pela atmosfera do... Protegido, é? Sim. Sente-se um pouquinho mais à vontade para bater um papo, para emitir as suas opiniões. Não sei se respondo. Obrigado. Os outros estagiários têm a mesma experiência. Vocês também não vão mudar? Deixa eu ver. Boa tarde, Paulo Primeiro. Sou a Jandira da Silva. Eu também estudei na Faculdade de Investigação. E eu faço parte da Faculdade de Ciências, Letras e Ciências Sociais ainda. E há pouco entrei, quando? 2010, né? 2010. Mas assim, eu só queria perguntar se estudaste na sede ou no Futungo primeiro. Porque não, eu estudei de Futungo. Nós de Futungo não víamos isso. Não víamos isso. Eu acho que a primeira palestra que nós participamos foi no primeiro ano, que tivemos até que nos ameaçar para ir a assistir a palestra, é verdade. Nos ameaçar para assistir a palestra. Depois deram-nos diploma, que não era diploma de não sei o que, até que não fizemos nada, só assistimos um dia. Deram-nos t-shirts, era se calhar incentivo para ir e ver. Porque eram 3 dias ou 2 dias de palestra. E depois, nós não vimos nada. Quando acontecem essas coisas, eu pelo menos não vi, falo por mim, quando acontecem essas coisas, é porque um professor vai lançar um livro, um vai fazer sei lá o quê, mas não era juntar mesmo os alunos para debater sobre problemas da faculdade, o que é que falta, o que é que não falta e tudo mais. Porque nós até no Futungo, nem posto médicos temos, não temos, qualquer coisa que aconteça ali, ninguém sabe onde levar o outro. E ficamos todos por aí. Por isso é que eu estou a perguntar, estudaste na sede ou no Futungo? Porque eu vi essas dificuldades quando... Estudo na nova faculdade, de Ciências Sociais, nona de Letras de Ciências Sociais, fundada em 2010. Acho que nunca fui ao Futungo, sempre estudei aqui na sede. Acho que por si só isso já responde às outras coisas. Obrigada. Disser algumas palavras curtinhas. Eu também sou da faculdade de... atual Faculdade de Ciências Sociais, mas sou mais da extinta Letras e Ciências Sociais. Na verdade, a Faculdade de Ciências Sociais, há um tempo, uns 4 anos atrás, tem sido madrasta do povo do Futungo, porque as coisas ou chegam lá tarde ou não chegam. Os debates que podíamos ter era por força de organização a nível dos colegas, algumas jornadas e mais debates assim de mesa e tudo mais. A apresentação do colega Martins foi boa, no sentido em que eu tive coragem para apontar, de facto, aquilo que eram principalmente os constrangimentos, que de verdade esperamos que isso seja mudado. Eu também sou produto do estágio e tive muitas experiências, portanto, alguns pontos ainda não, até hoje ainda se verificam estáticos. Parece que não queremos provocar nenhuma mudança em relação aos objetivos do estágio. Até agora ainda não vimos algumas monografias apontadas e também a explicação para isso. Uma corrente diz que ainda não estão alinhados bem os objetivos da instituição. A outra diz que existem outros meios que... existem outros requisitos que devem serem cumpridos para se atingir então aquele objetivo de patrocínio ou de acompanhamento das pesquisas. Dentre os constrangimentos que acabaste de abordar aqui agora, quais são os que geraram impactos muito profundos? Pelo menos dois. Eu acho que ao longo da apresentação acho que a slide é 8 ou 9. Do distanciamento entre os estagiários e a educação. Porque nós estamos numa sociedade que por vezes é caracterizada de várias formas e muitas vezes não são das melhores. Dentre elas, chamam o jovem de oportunistas ou egoístas. Dizem que estamos cada vez mais formados em ilhas. E sempre que há espaços como esse, onde conseguimos congregar jovens que já têm uma massa cinzenta funcional, então devemos explorar todos os mecanismos possíveis que lhes façam trabalhar em grupo. E eu não consegui perceber isso no estágio. Eu conheço aqui os colegas, mas muitos conhecemos da universidade. Fora disso, aqui no estágio não conheci nenhum novo colega com quem eu pudesse interagir, além da Elizabeth esteve aqui comigo. Outra vez uma questão da questão financeira. Eu não consigo perceber que vocês têm planos, têm expectativas. Já disse que não estamos aqui só por uma questão mercantilista, mas faz falta dinheiro, é importante, até mesmo para o nosso exercício, para o nosso estágio ter os resultados esperados. E quando não há dinheiro é complicado. Não há dinheiro, não há explicação, não há pedido de desculpas. Acho que é uma forma de não respeitar e não achar que o que o outro está a fazer é importante. Porque não é legal, penso eu, tratar os outros desta forma. Ninguém gostaria de estar numa situação como essa. Mas felizmente... Formalmente eu posso dizer que passar as nossas desculpas para esta não há realmente uma grande. Isto acho que nós devemos resolver e eu posso comprometer que as suas recomendações serão tratadas e não vamos continuar com aqueles tipos de falhas. Só para continuar, eu queria ouvir também algumas coisas boas. Como é que achas que o estágio mudou a linha de pesquisa que tinha? Sei que estás a fazer a tua monografia agora. Gostaria de ouvir se há essas linhas de pesquisa, que eu acho que eu também senti na minha altura e até fiz uma apresentação que está em casa encostada e penso mais tarde trabalhar nela. Mas houve grande impulso. Nós olhamos aqui a CW como uma válvula de escape dos debates, dos encontros, das experiências que eu tive. Aqui encontro uma certa mãe para fazer uma relação com a madrasta. Responsabilidade. É isso. Eu acho que, como principiante no mundo da pesquisa, sou um simples embrião no mundo da ciência. E tenho alguns objetivos como futuro profissional. Aquilo que a dona Elza sempre fala, não temos que ser mais um. E acho que só para ser só mais um, nem adiantava começar. Mas precisamos marcar passos sólidos. E uma das coisas que aprendi aqui, aquela questão que eu já refleti, a sensibilidade com a pobreza, acho que não pode deixar alguém insatisfeito. E na qualidade de futuros cientistas, temos a obrigação moral e o compromisso moral de procurar ferir melhor o que é que se passa através disso com dados e propor, com base no nosso arsenal teórico, no nosso conhecimento enquanto cientistas, temos essa responsabilidade de procurar, sugerir, recomendar determinadas práticas que poderiam ajudar, mas isso só se faz com pesquisas. Então, despertou um pouquinho a minha orientação profissional. Outra questão sem querer abusar. Quando eu estou a fazer uma minha monografia versa sobre escolhas profissionais, gostaria que olhasses um pouco pelo modo como vieste parar aqui na unidade de pesquisa, e em relação também como os outros estagiários foram colocados nos outros. Achas que, de facto, estamos no caminho certo, para não dizer certas palavras, quando encaminhamos essa lógica de encaminhamento? Estamos eu acho que a pessoa responsável que teria essa possibilidade de responder é o coordenador do estágio, mas eu tenho uma opinião como pessoa. Penso que algumas coisas podem ser melhoradas, porque nós, quando nos candidatamos, preenchemos uma ficha onde desenvolvemos, elaboramos uma espécie de um projeto, onde vêm as nossas aspirações como acadêmicos e o que é que gostaríamos, nossos cursos. E eu, por exemplo, fui aconselhado a dado momento a ir para uma instituição que cuida de crianças surdas, e a minha, o meu trabalho tem de curso, tende para este caminho. Mas já no decorrer do estágio, quer dizer que algumas... A forma de encaminhamento muitas vezes não se tem em conta o que a pessoa pensa, o protótipo da pessoa, da área de formação e o caminho que se vai dar. Então acho que podíamos melhorar também esse aspecto. Não, mas nisso tem uma vantagem. Não, mas tem uma vantagem da questão da diversificação. Porque acredito que uma pessoa como a Elizabeth, que fez engenharia de Minas, calha numa unidade de pesquisa ou numa instituição como a DEDAD, não está adicionada tecnicamente sobre em relação ao curso que ela tirou, mas se formos a Portugal, infelizmente ela não está aqui para partilhar um bocadinho aquilo que foi o estágio para ela, mas acredito que ela teve algumas mudanças e seja também como profissional. E se calhar quando ela voltar dessa experiência agora profissional, vamos convidar ela a vir para aqui e falar um bocadinho sobre isso. Então, essa coisa de que às vezes estamos num curso e não estamos a fazer um estágio adicionado naquele curso, tem uma desvantagem pelo facto de aplicar para a teórica, mas por outro lado nos dá abertura para aprender uma coisa nova e ter um outro desafio. Isso muitas vezes pode nos impulsionar a fazer uma coisa que a gente sempre quis fazer, mas não tem essa possibilidade. Então, tipo, a minha sugestão é pouco não verem muito isso como uma coisa que pode ser como é que foi, negativa, uma barreira, não, mas não, pelo contrário. Pode ser uma grande oportunidade. Se fosse a perguntar a mim, a Maçomba, o Tiago ou o Bernardo, qual é o curso que a gente fez, vais ver que não tem quase nada a ver com o que nós estamos aqui a fazer. Não tem. Tipo 70% ou 50% não tem nada a ver com aquilo que a gente estudou. Mas provavelmente vai nos chamar de PhD. Não sei. Mas era só para provocar um bocadinho isso, então. Força. Eu acredito que. É nesse. Quanto maior for o grau de instrução da pessoa, independentemente da sua orientação académica, pode ser enquadrada em qualquer esfera do saber do profissional, desde que a pessoa adquira conhecimentos e conheça a atividade. Acho que o grau de instrução superior serve de motor para encarar qualquer desafio, mesmo que se esteja a desviar da sua formação. Agora tenho uma questão. Então, só quero dar mais uma chega assim rápida, uma publicidade gratuita. Eu e o Tiago somos os resultados da mesma mensagem. Então, somos um exemplo vivo de que começou tudo no estágio aqui. Hoje estamos e partilhamos com vocês um pouco daquilo que também foi a nossa experiência. Então, um pouco por aí. Não é para responder ainda. Eu vou mas o Tiago nem é da questão. Parabéns a Martim anos que eu vou cá na DW, é a primeira vez que vejo uma apresentação de um estagiário que fala sem romantismo daquilo, principalmente dos sintomas negativos que nós podemos ter em conta. A minha questão agora é relacionada com uma das passagens do Martins, que não disse exatamente, mas eu percebi que queria dizer que lá na academia há muita gente que não consegue se expor. Situações como a camisolas que se vestem às cores de vermelho, preto, amarelo ou verde, vermelho. E um galo. Eu não disse isso. E então queria perceber do Martins se na realidade há algum episódio que viveu durante os debates que fizesse com que essa situação viesse ao de cima, em que as pessoas se inibissem por receio de sofrer alguma represália. Porque temos percebido alguns comentários e às vezes você mesmo não passa. Se não for vermelho, preto e amarelo, então como é que diz? És conotado. Então, gostaria de saber se tens algum episódio. Não, na academia, quando vocês fazem os vossos debates que se pretendem abertos. Sim, sim. Eu penso que temos uma atmosfera política que não ajuda muito a realização de algumas coisas. Por exemplo, muito prático, a minha primeira proposta de trabalho de fim de curso é os comitês de especialidade do MPLA como forma de manipulação e manutenção do poder. Eu queria mexer com a estrutura política, mas sem paixão alguma, a partir de uma perspectiva acadêmica. Primeira coisa é, se tem, assim, escolhe outro. Quer dizer, enquanto acadêmico não pretendo ter nenhuma cor partidária, acho que não tenho um protótipo para política, mas que estude a teoria e conheça, mas não tenho um perfil para isso, sinto isso. Mas eu penso que é importante começarmos a estudar aqueles fenômenos que, e sem paixões alguma, que fazem parte do nosso dia a dia. Nós reclamamos, sentimos, parece que é uma aquilo que a escola alemã defende. Há mecanismos de dominação invisíveis que nós todos os dias sentimos, mas não conseguimos dizer o que é. Então precisamos estudar isso, mas sem paixões. Então fui desaconselhado a não notamos isso. Alguns professores, por exemplo, há nomes que são tabus: Viriato da Cruz, coisas relacionadas a cenas assim, que muitas vezes até tu vais pedir biografia ao professor. Não pode me arranjar. Está aí num monte, que nunca mais abri, não vou trazer amanhã, e nunca mais traz, o ano todo passa. Muitas vezes, mesmo nos condicionamentos, tá, quem está aí? Que vocês, de ninguém de vocês aqui é de serviços secretos e tal. Mas são aqueles professores que também muitas vezes a sua competência é posta em causa. Existem alguns que ainda a competência é posta em causa, mas os outros, enquanto acadêmicos, abrem-se, expõem livremente as suas ideias. Queria fazer um acordo. A ideia da dona Olga e do senhor Thiago, concordo plenamente. O senhor é bem pesado, mas ok. Mas ainda bem que tivesse 40 minutos, pelo menos mal. Quanto a essa questão, defendo isso também e apoio. O estudante universitário deve ter background suficiente para se enquadrar em qualquer ambiente, muitas vezes até os mais difíceis. Mas um dos objetivos do estágio é a criação, ajudar os estudantes a desenvolver o seu trabalho de fim de curso. Então, se olharmos mais para essa perspectiva, era melhor que direcionássemos os estágios em função da área de formação do estudante, para permitir sentir-se um pouquinho mais à vontade, um pouquinho mais à área de conforto. Eu pessoalmente não tenho medo de desafios. Não, essa área de conforto, eu gosto que esse desafio é porque nós gostamos de estar na nossa área de conforto também. Se nos tiram da nossa área de conforto, então dessa sensação. A ideia também é tirar-nos da área de conforto. Sim, tem mais questões. Por favor. Mais opiniões de estagiários, esse espaço também não é só do Martins. Sim, claro. É uma possibilidade de vocês também tirarem um bocadinho. Provavelmente nós também vamos apresentar o nosso relator, a nível da Caixa de Crédito. Sou também estagiário e estudante da Faculdade de Ciências Sociais, colega do Martins. E quanto sim, sociologia. Quanto a alguns temas que levantou aqui, um deles levantado pelo senhor Alan, que é a questão do debate, gostaria de dizer que é verdade o que o Martim diz, mas é importante também apontar a disposição de muitos estudantes. Resista-se, podemos notar isso. É bem evidente que a faculdade está a se esforçar para tentar incentivar o espírito de debate, mas ainda sentimos uma certa resistência por parte dos estudantes. O que a colega disse como sendo realidade da extinta Faculdade de Letras e Ciências Sociais, ainda resista-se na tua faculdade, que é muitas vezes irem buscar os estudantes na sala de aula para assistir uma conferência. É absurdo, não consegue se compreender como é que um estudante universitário tem que lhe buscar ameaçando que a lista de presença vai rolar lá. A pergunta é se é a comida. Se a comida, é incrível. Então, esta é a iniciativa da própria faculdade em promover um conjunto de debates, de palestras, mas ainda há um certo recuo por parte dos estudantes. E deu para presenciar isto, o quadro é pior quando se trata de outras universidades. Estou a me lembrar o caso que aconteceu durante a trienal na faculdade de economia, onde havia lá um painel. E durante o período da manhã estava cheio, a sala estava cheia. Mas depois do almoço era menos de 15 ou 20 estudantes. Havia poucas pessoas. A maioria que estavam aí eram doutores, eram os conferencistas. Então, só para vermos que muitos vão simplesmente aí para receber a camisa, para receber a pasta ou então almoçar. Quanto... acontece. Há também a questão da que a senhora Helga, é isso, e o senhor Thiago, que o Martins fala muito. Sim, esta questão das especializações e diversificação. Para o nível em que estamos, não sei se eu aconselharia diversificarmos tanto, então diversificamos as nossas áreas, porque é sempre importante criar balizas sólidas numa área de pesquisa em que possamos nos sentir aquilo que você disse, confortável, e depois talvez conhecer outras áreas. O que se esperava, na verdade, do estágio, e isso provavelmente apontaremos também no nosso relatório, é de que fôssemos indicados nas nossas áreas nas nossas áreas em que pretendemos trabalhar, monografia. Por isso é que, na altura da inscrição, tivemos que dar a proposta do tema, durante as entrevistas realçou-se várias vezes, e ficou bem claro, pelo menos para mim, que eu estaria na ADRA. Pelo que o meu tema está ligado à agricultura, então eu pensei logo não, quando vi a lista que estava lá, ADRA, então pensei logo não, eu irei para lá. Mas quando disseram que não, vou para Quixquer, fiquei um pouco desiludido. Então, tiraríamos maior proveito se realmente fôssemos indicados nas áreas em que nós pretendemos trabalhar. Os colegas que estão da administração, provavelmente na Quixquer, tiraram grandes proveitos. Mas senti que, principalmente os colegas de direito, estavam a sentir muito distante da sua realidade. Então, essa questão da diversificação, da especialização, para o nosso nível, eu penso que ainda, minha opinião, não é aconselhável. Desculpa, creio que existe essa vontade de meter o indivíduo ou o estudante no seu devido ramo, né? Existe essa vontade. Só que não temos as oportunidades de outras instituições dar essa oportunidade aos estudantes. Por exemplo, o ADW está mais ligado à forma social. O estudante de sociologia está dentro, não é isso? Mas, se nós recebermos uma estudante de engenharia, onde é que vamos? Desculpa. Não, continua. Acho que está complicado. Se tivesse pelo menos parceria com outras instituições, tudo bem que existe a BP, mas acho que a BP não tem essa oportunidade de receber estagiário. Na BP ela mesmo, em ser pobreza. Sim, se tivesse, deveriam fazer a distribuição dos colegas consoante a formação. Acho que essa vontade existe. Cabe encontrar oportunidades em outras instituições. Okay. Não é isso, Martins? Nós tivemos colegas na BP. Desculpa? Tivemos colegas através na BP. Ah, só por favor. Também gostei da apresentação. Não, sim. E essa coisa da acessibilidade entre a pobreza. Eu acho que a gente está a vossa percepção. Que a questão da pobreza poderia atrair do mundo estudantes da antropologia, porque eles queriam saber como é que as pessoas, né, lidam com esses estágios e as nossas formas de lidar com a pobreza é mesmo questionável. Eu acho que podíamos explorar isso para atrair estudantes de antropologia, para perceberem, quer dizer, o que é que se passa aqui. Mas pobreza tem uma ligação mais com a economia do que... Não, mas a reação do homem diante da realidade social. Quer dizer, como é que o homem se mobiliza em torno para reverter esse quadro? Eu acho que isso atrairia antropólogos. Yeah, isto eu tenho uma outra visão. Eu acho que pobreza é um aspecto da economia. A falta de acesso de uma parte da população da economia nacional é uma exclusão. Acho que não é um assunto antropológico, mas isto é uma opinião. Acho que sujeito para um debate, sim, alguém no futuro, hein? Não, gostaria, anota-se, faz favor. Mas não sei se percebe, eu aqui exploro a condição primária do homem, quer dizer, como é que o homem desde os primórdios tanto teve contacto com a sua realidade para transformar. Quer dizer, eu acho que isso exploraria também, seguramente, quem lida com a economia, mas também com antropólogos. E queria saber a vossa opinião, porque eu costumo sempre dizer que às vezes quando vão assim num bairro e não é muito distante, por exemplo São Paulo, eu digo, olha, se você trazer um cidadão da Namíbia, né, que mora em Vinduque, e olhar para São Paulo, ele vai pensar que nós criamos um cenário de filme, mas não é verdade, aquilo é a vida real, né? Quer dizer, aquilo é tão dramático, as pessoas não se mobilizam em torno daquilo, quer dizer, porque é muito questionável, né? Não, agora agora, em relação ao conhecimento puro e aplicado, não sei se conhece esses conceitos. Eu fico com a impressão que tem uma sensibilidade maior para o conhecimento aplicado, conhecimento puro. Mas eu quero lhe convocar para o conhecimento aplicado. O que é que acha que era possível fazer que não exigiria grandes níveis de competência nos vários domínios da pobreza? Por exemplo, água, saneamento, urbanização, emprego. Para situar, por exemplo, Lula acredita que até 2025 os africanos podem acabar com a fome. Ele toca na fome. 2025 os africanos podiam acabar com a fome. O que é que acha que nós poderíamos fazer assim do ponto de vista concreto, que não exigiria grandes competências e mobilizaria um número significativo de pessoas para reverter esse quadro? Tornar a estes cidadãos. Não, mas iria incidir em que área concreta da pobreza? Formando a cidadãos, emancipamos essas pessoas. E uma das formas de tornar essas cidadãs, os direitos básicos de cidadania é direito à formação. Quando nos emancipamos, quando conhecemos melhor as coisas, criamos a priori uma série de condições que a nossa forma de aprender e olhar para o mundo muda. E só isso já é uma vitória. Consequentemente, vamos perceber melhor os nossos direitos. Vamos interagir melhor com o mundo que nos circunda e só isso vai nos permitir, de forma sólida e sustentável, mudar esse quadro. Penso eu, minha opinião. Mobilizar pessoas e quando se fala em educação, não simplesmente instrução em termos acadêmicos, mas na comunidade, acho que qualquer um de nós, no seu dia a dia, tem essa responsabilidade. Sensibilizar a pessoa que está ao lado, educar a pessoa que está ao lado. De modo que tem uma forma de olhar, apreender o mundo. Olhar para as coisas com olhos de ver, acho que nos ajudaria. Seria um caminho para engrenar o desenvolvimento. Claro, mas isso eu penso que aquilo que se diz da pobreza sai riqueza é possível com planos muito bem elaborados atingirmos esses objetivos de atrair receitas. Por exemplo, se eu mobilizar, por exemplo, realizar um projeto de pesquisa e conseguir sensibilizar os estudantes, fazê-los compreender a importância e a necessidade desse estudo, e eles fazerem um trabalho um pouquinho mais para o voluntariado, sei que o Nelson não é muito a favor dessa ideia. Absoluta não, é pra que isso. Yeah, então, se formos um pouquinho nessa perspectiva, penso que é possível desenvolver, podemos desenvolver estudos nessa área, que depois tenha um outro impacto, e muitas vezes até mesmo financeiro, nas comunidades. Se não há mais nenhuma questão... Acho... Não acho que se ela tem uma questão. Não. Podemos fechar o debate. Desculpa. Da antropologia? Ah, da antropologia, sim. Vai ficar em aberto. Tem mais uma questão, Felizberto? Não, ele não tem. Com certeza que ele não tem. Tens mais uma questão, Felizberto? Já estaria resolvida. A economia até está sempre a crescer. Ok. Ah, quero agradecer ao Matias e espero que, embora com todos os constrangimentos, o tema de porcentagem está fechado. Tá bem. Martins esqueceu-se. Martins não trabalhou apenas no projeto de monitoria participativa. Pobreza, começou a trabalhar também no projeto de microempresários. E já faz parte do grupo agora, uma perspectiva de voltar a incluir um grupo de pesquisa para os próximos trabalhos, isso é bom. Sim. Estava de tal forma emocionado que esqueceu-se. Se olhar para o texto original, faz parte dessa. E por esse lado decidi transportar simplesmente esta parte, porque tive pouco tempo de trabalho no projeto de micro empresários do Kishi Crédito. Então, penso que fui duas vezes ao campo, tive contato com o questionário, mas eu penso que para o slide, como era algo mais conciso, um pouquinho mais preciso, preferi simplesmente fazer referência àquela que levou mais tempo, que envolvi-me um pouquinho mais, sem desprimor algum a pesquisa do Kishi Crédito. Mas envolvi um pouco mais, por isso preferi fazer referência simplesmente a essa. Antes de terminar, gostaria de ressaltar alguns aspectos que são extremamente importantes, que acho que a DW devia continuar e que marcaram aqui. Uma delas é a simplicidade das pessoas. Tenho muita dificuldade em... Que achamos que... Ou tenho uma ideia de que as instituições têm estruturas arrogantes na relação com as pessoas. E eu penso que aqui na DW é um pouco diferente. Os chefismos não existem aqui. E isso é bom, deixa-me à vontade. A outra coisa é respeitar a diferença, o direito à opinião e a irreverência, que muitas vezes nós somos muito intolerantes quanto a isso. Queremos ditar como é que se deve cortar o cabelo, cor do tênis, cor da camisa. Essas coisas eu tenho muita dificuldade em lidar com elas. Acho que as pessoas devem ser julgadas pelo que produzem, pelo que são e tal, pelo que sabem, não pela forma como, pelo que aparentam ser, acho que não é por aí. E nesse aspecto penso que a DW é muito, muito bom, muito, é um exemplo a seguir. Não se prende muito em coisas que, como essas, que são mesquinhas, que no final não trazem mesmo nada de novo, de qualidade ou não, no nosso trabalho. E penso que são aspectos que devem ser mantidos e... Foi muito bom ficar aqui durante esse tempo, sem implicações de como eu cortava o cabelo. Normalmente eu faço galo e tal, então isso... Nem parece, nem parece. Acho que eu gostaria de ressaltar. O Martins se fechou já com o que eu ia dizer. E bom fim de semana.